passando então 32 no teto, aciona a identificação, chamada BF, desça para 4.000 pés com ajuste no 012. 4.012 na ponta, 32 no teto. Tango Delta, aí mantém cabeceira no 7, abordando pronto. Victor Hotel Delta, mantenha a linha do litoral com ajuste em Salvador no 012, informe através do táxi do Picasso. O 012, a mantenha a linha do litoral, resposta através do Picasso Hotel Delta. Número 20, completa o sinal do ILS, chama a torre Salvador, 718-95, toma o posto. 718-95, boa. Casa do Nato tem índio de colagem visto no 7, vento no 30 graus, 1 a nós. Acione código 0223 na posição normal, mantenha no 1503, o ajuste no 0102, informe através do 04. Oi, Salvador, boa tarde, bom, 630, passa externo, para baixar para lá. Bom, tráfego papá 28 alta, passando agora através do Corada Bar, rumo Veracruz com destino para Veracruz, está passando através da Bar agora. Tango Delta, decolagem 29, chama controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Tango Delta. Do 18 milhas, mantendo 1.500 pés. Tem a frequência livre para condenação 90 da Suíça. Sim, controle. É, se possível, o 90 da Suíça gostaria de prosseguir para a alternativa, no caso, o regresso para Salvador. Novembro da Suíça, ingresso no corredor, controle de parede para ingresso no corredor Interlagos. Novembro da Suíça, chamará no travesso de parede, novembro da Suíça, vai manter o número 27. Novembro, já o livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, 1 hora à noite. Livre pouso, pistola 0, vento no 1 hora à noite. Posso tráfego informado para retornar para o Salvador. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo Sierra, Tango Delta. Sierra Tango Delta, acione código 5035, posição normal, suba para o nível 220, autorizado a prova de coral. 5035, já acionado, está ficando equipamento. Tensão 210, confirma? 220. 220, saída coral. O Serra Tango Delta está vindo de transporte de preço, quando possível, para o Avida Golf. Obrigado. Controle Alfa, Juliette X-Ray. Tudo Alfa, Juliette X-Ray. Vai estar aquecido aqui, ó. Em 500 para a Vera Cruz. Chantal, puxa o beco somente. Poxa, muito obrigado. Boa noite. Você está 2.500 pés inicialmente, Oscar Juliette X-Ray. Temos tráfego à sua esquerda, pressão de 11 horas, 3 milhas, mantendo o mesmo rumo, 1.500 pés. É o Charlie 182. Afirmativo, vou descer até 2.500, Oscar Juliette X-Ray. Na 6.21, chame o Recife agora, frequência 1.288, alterna 1.260. Controle, o Papa Romeo Victor Hotel Delta passou através do Pituaçu. Papa Romeo Victor Hotel Delta, chama o Salvador, 1.18.95, chama o posto. Chama a torre, Hotel Delta. Para o Salo 32, libera direita, chama o Salo 1.21.1. Direita 2.1.1, vou no 620. Papa Romeo Victor Hotel Delta. Victor Hotel Delta, podemos tomar o pátio? Queira acionar? É Bata? Tem condições de prosseguir direto para Bata? Ah, sim. Autorizado direto Bata. O vento relata 130 graus, 089, reporta solo controlado. Segue direto Bata, 130 com 8, reporta solo controlado, Hotel Delta. Baixo de alta, reporta esse Brasil, retorno 620. Tá na terra? Olha, 6327. Tango Oscar Juliette X-Ray, tá visual com tráfego à sua esquerda, 11 horas. Olha aqui, tá. Capitão Fox Tango Oscar, falta tráfego à sua direita. Pessoal, agora de 4 para as 3 horas. Afastado 2 milhas, mantendo 2.500 pés, mesmo rumo, é um Bravo Echo 58. Tango Delta, agora recebo informação, cruzando 5.300 pés em subida, autorizada a prova de Aruba da presença. Só no November Osco Isco, vem na prova rotatória da presença. Prova rotatória, November Osco Isco. 1908. 1198, né, meu Deus do céu, 1937. Contato radar, controle nível 180, autorizado direto coral. Direto coral 180, chamei 637. Lima, Lima Alfa, está em contato radar 60 milhas oeste de Salvador, mantém as 5 sonhos visuais, justo 012, veio controle de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Para 617, autorizado descida até 3.500 pés, 3500 pés. 3.500 a 3217. Através de Zé da Cruz. Cruzado, direto Dona, com 3217. Pode Dona, 3217, grava. Atendo o Oscar, Julieta, que se rei, deixa para 1.510. Precisa autorizada, Zé, 1.510, Oscar, Julieta, 2. Com 3217, pode prosseguir descer a 2001? Ativo, até 3.500, com 3217. Atingindo, então, 3.500. November Arco-Íris, que tem condições de descer para 1.010? Afirma, 1.010, November Arco-Íris, a descida. Número 2, aguarda a copa, 3.15. Delta, considera só os 3.7, a conta livre. 2.500, autorizado a final do ILS, informe no localizador. 2.500, a parte estabilizada no localizador até 3.217. São 1.090 Rosco-Isc, pro ideal para a rotatória 080. Quem está mantendo a 080, na verdade, Rosco-Isc. Tango Fox, Tango Oscar, Tango Oscar, com tráfego informado à sua frente agora, posição de 12 horas e 2 milhas. Tango Fox, Tango Oscar, Tango Oscar, com tráfego, posição de 12 horas e 2 milhas. Tango Oscar. Não sei, autorizado, descida para 2.007. Autorizado 2.000, até 3.217. Alguém de Erosco, que está visual com aeródromo? Afirma, está visual com aeródromo. Chame 3, Salvador, 71895, tome o pouso. 71895, Salvador, Erosco, obrigado. Oi, Salvador, Salvador, Erosco, Luiz, está no corredor. Sei lá, está visual com o aeródromo, mantendo também o pé. Gente, nova para o Whisky, reporta a rotatória. Reporta a rotatória, Whisky. Cara, eu farei 60 como final do 6327. É meio final? 1.60. Autorizado, final 1.60, esse nome é 3.27. 1.60, já 3.27. Salvador, boa tarde, plan 3217, final 90. 3217, registro 012, repouso, pista 0, vento 30 graus, 099. Autorizado por Roma 0, tá 32, 17.000 e 12. Autorizado Serra Branca, Serra Papá, 400. O nível de voo da coluna 7, a curva direita. E prossegue da El Lisa Morte, Gavinha Petru, 10, Belo Horizonte, prossegue conforme rota. Controle 119, décimo 8, transporte 5111. Autorizado Serra Branca, 7, é ponto 3 milhas fora. É ponto 3 milhas fora, não lembro onde foi isso. Passa a Juliette Cruz, passa a Juliette Cruz e matou da rotatória, matou a 1.000 que se pede. Matou da rotatória, matando o Cruz, né? Que pede, Oscar Juliette Cruz. E a visual, então? É que Oscar Juliette Cruz já matou em Salvador, 718.95. 718.95, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Só tá até agora, que a Juliette foi e já avisou ao qual é ladrão. Acho que a Juliette foi reporta a rotatória. Reportará a rotatória, já avisou ao qual é Salvador. Já segue na final, rotatória, reportará 3 milhas fora, acho que a Juliette foi. Passará 3 milhas fora, dá 7, acho que a Juliette foi. Foi, novembro Arasco-Whisky, final 7, 3 milhas fora. Novembro Arasco-Whisky, livre pouso, pista 7, vento 130 graus, 099. Livre pouso, novembro Arasco-Whisky. De 2 horas para as 3 horas, 12 milhas afastado, mesmo rumo, cruzando 160 em subida para o 320, é muito subir. Paciente, porém, não tem o tráfego no TCS, 6327. Oscar Chinema 37, está agora 1 minuto para Coral, o serviço já está encerrado. Deixa melhor na frequência 1201. 201, boa noite. Bom dia, boa tarde. Bom. Formei o Serra Tango Delta, suba para a linha 220 e chame Recife agora, a frequência 1128, foi só 133 decimal 25 e alternado 1251. 1332, aguarda autorização de táxi. Bateu Índia e Alfa, com a esperança dela, chamará 2895 e 12, pelo nome dele. Você já pode, pelo nome Alfa? Pelo nome Alfa, mantenha a condição visual de 1.500 pés, no corredor Vera Cruz, o ajuste na 092, informe parede para ingressar no Interlock. Pode chamar a tua e nossa intenção é pousar na 17 do Cuba. Ok, Fox Tango Oscar, chama agora para o Salvador, 71895 e tamo todo. 1895, obrigado, Fox Tango Oscar. Ok, Salvador, boa tarde, eu sou 698, ciente de atraso, descendo via Mari para o 150. Rádio Azul 6998, opciona a identificação, chegada a Mário, deixa para o 050. Transmitida para o 050, Azul 6998. Seu Angel. Está autorizado prosseguir com o posto, o vento na 30 graus, 109, é para a resposta para o sol. O meu bravo Fox Mike está autorizado o táxi até o som no 7, reportar ingresso. Salvador, o Papa São Foxtrot Oscar, está orbitando em cima de rotatória, guardando instruções suas para prosseguir, se possível, pouso na 17, Foxtrot Oscar. Gente, o Papa São Foxtrot Oscar está autorizado para 17, reporta 3 milhas fora. Reporta 3 milhas fora, final 17, o Papa São Foxtrot Oscar. Correio, boa tarde, Coronel 66, posição no 0. 966 ali, que decola pistola 0, vento no 20 graus, 1-0-2. Aí decola pistola 0, 966. O avião 06, está decolando, que é o gramado de volta para o retornado. Gente, o avião 06. Deve decolar 249. Calma, o sul, chama controle 119.8. Boa tarde, guarda copa, o ajuste 1002. Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Lima Lima Alfa, controle? Qual é a sua prova magnética? 092. Você de manter a prova 100 em visual Lima Lima Alfa? A prova que você está mantendo agora irá entrar na área restrita da base naval do aeroporto. Guardião, chama o controle 1918. Teste, obrigado, até bom. Controle, Guardião 06. está ligado lá, 06, no litoral 510, na escuta do controle. Para falar de Itapuã, prosseguindo o litoral 510, com sobrevoo no Campo Grande. Guarda lá, 06. A gente vai até o farol da barra na escuta aí permanente. Tome dois equipamentos de rádio. Afirmo, dois. Guarda o guarda-lavar meu. Controle Salvador, uma ótima tarde, Golo 966 da Palafuca, passando 1810. Salve Golo 966, contato radar, chegou para o nível 370, saída Puca. 370, fechou Puca, quando possível reparar Golo 966. Chama agora Recife, frequenciando 2545 e atonado 12685. Recife 2545, atonado 12685. Ótima tarde, obrigado. 96. Pois o controle 5120 para a fonte. passar a bola. Estamos agora na área do carnaval, informo que temos o Guardião 09 voando na área. Mantém a frequência do controle e a de coordenação. Relativo, vou transferir agora para 12340. Prossiga, minha 314. Mais uma dúvida aqui, a minha saída para a Petrolina está na 12320, para que se forma, posso programar aqui a ENAD, código 9? 12320? Felipe Pouso, pistando 7, vento no 20 graus, no 2 nós. Beleza, irmão. Controle Papa Romeu, Bravo Fox Night Night. Decolou na sua escuta. Controle Papa Romeu, Bravo Fox Night. Completou a banda decolagem, subiu para 400, autorizado direto Leda. Direto Leda, Bravo Fox Night. 6791, desça para 2006, é o número 2 na aproximação, o ajuste no 012, informe na final do ILS. 2002, tomará na final, ajuda aí, fecha a mão. 2 é direto ao Mate, vai para o Bravo Fox Mate. Dado. Fox Mike, o centro autorizou o Fubase. Na verdade, é o Bravo Fox Mike, obrigado. O Romeu Oscar chama a Torre, Salvador, 71895, tomou posse. 1895, muito obrigado pela colaboração, Romeu Oscar. Dando comando, azul 411, no 3. Fox 3, autorizado, 411, tá. Autorização para ataque de 4198. Construção azul 698, está autorizado o ILS X-Ray. Sim, autorizado, azul 698. 698. Romeu Lima, Lima Alfa, Paulas 1900, poderia confirmar o pai de queira prosseguir? Tem, se ele der a próxima direita, se você não fica feliz. No controle? Ah, escuta, senhor. A tráfego da companhia 7 milhas por frente com grau de speed de 200 nós. Reduza para a aproximação e informe no localizador. Ok, vai iniciar a redução, vai reportar no localizador 279. Salvador, boa tarde, o passageiro 2231, transfere. CB231, boa tarde, SM Verificação, voo direto plena, desça para 3.000 pés com ajuste no 012. Zona 3.000 no 012, 22, 31. Certo, 295, 22, são um bom reche. É, igual azul, 289. Completa final, chama a torre, Salvador, 118.95, seu proposto. 18.95, a torre, obrigado. Proposto, Salvador, de Azul 2791. Azul 2791, ajuste no 012, continua aproximação, número 2 para pouso. A sua escuta ajustada no 012. Azul 6918, tem livre pouso, sistema 0, vento 90 graus, 119. Livre pouso, 0019, 08. Rio Romeu, Alfa, sala 04, estacionar para 5, frequência livre. Romeu, Bravo, Fox Mike, chamador Recife, na frequência 1325, tornado 1251. 3325, grau Fox Mike. Aproximação, guarda uma pista livre. Mais dentro. Azul 6918, sala 05, direita 1, chama Sol, Luan 21, 19. Direita 2191, azul 6918. Então, salvador, o azul 6918, doutor. 699, táxi via Alfa, reporte Enxa Juliette. Alfa vai reportar Enxa Juliette, azul 699. Sino reto? 120 com 12. Copiado. 187, táxi. DOB 187. Brasília, 3 horas e 30. Alternativa? Brasília, 3 horas e 30. Chegue via Índia e Alfa, eu vou esperar dar no zero, torre 1185, quem é lá no zero, no 2, igual voo. Via Índia e Alfa. Quanto cara, 3,95. Obrigado, bom. Era bom. Azul, 69, 18, Alfa, Índia e Juliette. Juliette, 49. Juliette, 49, Azul, 69, 8. Azul 4118, Lima tem cabeceira 10. Lima tem 10, Azul 4118. Lula, 791, somos 08, libera direito, estimação de 121, visto com 1. Agora. Por favor, azul 2791. Eu peguei Alfa Kilo 73, atenção em cima de reduz. Alfa Kilo, atenção ao finalizador 2791. Tem 1 agora, azul 14, 1 ainda. Após a nave da azul parqueando 9, a sua direita livre. Pushback no lado e chama o contato. Mas eu vou 635, vamos coordenar seu quadrinho solo após o estacionamento da aeronave da Azul. Azul 4131, autorizado o ILS, lista para 2 metros, informa 2 helicópteros a sua posição de 12 horas no circuito do carnaval, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Afirmativo, tem os exames no GCAS, está autorizado ILS, informará estabilizado. Zona 55, tem nível de calagem de 0, vento no 20 graus, 09. Pronto, 010, 1097. Pronto, 0097, observa a rolagem das duas etapas, ali mantém cabeceira 10. Eu mantenho a posição 097. É possível, por gentileza, tá autorizado o Brasil 4198 direto a Alefa? Motivo, direto a Alefa, 4118. Direto a Alefa, Brasil 4118. São 3155, decolado 12, sistema controle 119, decimal 8. 1198, 3155. Sobre o Zona LS, 0 completo final, turno Salvador, 118-95, tomou posto. Ganhado, 18-95. 3155, boa tarde, contato radar, autorizado laser, suba para o 300. Autorizado direto laser, 300-3155. Passarelas 2231, ajuste no 012, continue a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardado, 2231. Na 097 tem livre decolagem em pista 10, vento no 30 graus 099. Pista no 097. Machado, checado, 2231. 2231, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 09. Livre pouso, 21. Caso 4118. Nessa escuta, passando agora 140. Espera, Azul 4118, agora e transferência e comunicação. Ok, sim, só se escuta. Confirmo. 317 agora, quanto é ajuste no 012? Ô, na 012, por gentileza, qual que é a saída prevista? Vai dar bom. Contato radar, suba para a mesa 360, autorizado direto a Elefa. Elefa, 360, 097. Seu TR, você seria depois de ser utilizado, ali é manter a cabeceira no zero. Tem uma atividade atual com a TR, após a passagem do TR, está autorizado a ganhar e manter o TR. 18, eu chamei Recife agora, frequência 1288, eterna 1260. 288-260, obrigado. Salvador, boa tarde, o Xenéas 6314, posição 8, cheque acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 6314. Oh, boa tarde, apatalha do... 319, Bruno, assista, Bruno Neto. 2231, táxi Alfa, quilo para o pátio 3. Correção, Alfa, reporte antes da Juliette. Se a prevista é remota 13. Ok, Alfa, informará antes da Juliette, 2231, prevista no 13. Decolagem, pistão 0, vento no 20 graus, 10 nós. Decolagem, 635. Para a posição 7, autorização Guarulhos. E número 2, agora da Copa, número 2. Guarda. Salvador Confins, 360, pesolo 10, conforme a ordem do plano de voo, decola pista 1-0, curva direita, Dael Lida Motiva. Controle 1-1-9, décima 8, transponder 5-1-3-2, está 3-2-1-7. 3-2-1-7, foi autorizado nível 360 para Confins e a pesolo 1-0, conforme a ordem do plano. Levando a pista 10, com curva direita da Eulê da Motiva, 119, o controle, 5132, aciona. Correto, portão 2, chama pronto. Chama. 2231, mantém a posição antes da Juliette, prevista é a remota 13. Aguarda o Chanel livrar o setor, ok? Afirmativo. Aguarda antes da Juliette, prevista a remota 13. 1169, pronto copy. Pronto copy, 1169. Salvador Guarulhos, 360, pesolo 10, Taubaté, decola pista 1-0, curva direita, Tael, Lida, Motiva. Controle 1-1-9, décima 8, transponder 5-1-4-5, gol 1-1-6-9. 3-3-3-5-0-9-2-5-1-3-1-5-5. Pesolo 10, 0-0, Taubaté. 19-8, controle 3-0-5-1-4-5, transponder gol 1-1-6-9. Portão 7, chama pronto. Vai chamar pronto, vou o número 69. Nosso táxi, o Oxane 6314, 1142 do POB, temos 3 horas de autonomia até na Salvador. Táxi, pátio 1 de Alfa, ponto espera 895, ajuste 1012, uma boa viagem 6314. Pátio Alfa, ponte 7895, ajustado no 0, no 2, até a volta. O CNE 6, no 4. Turbo 1620, autorização Recife, informação Bravo. 1620, Salvador Recife, autorizado 370, conforme rota, decola pista 1-0. Curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9, décima 8, transponder 5-1-3-5, gol 1620. Autorizou Recife nível 370, decola 10, sua esquerda Pucaju, transição 198, controle 535, transponder, voa 920. Postão 1, no chão, pronto. Chamaria, muito obrigado. Passaredo, após o Avianca, Juliette, remota 13. Após o Avianca, Juliette, remota 13. Sou no 097, chama agora Recife, na frequência 1288, alternado 1260. 3-3-3-0-0, 0 para o seu estacionamento na posição 1. Autorizado, Tim Tec. Sabe, linha 20, bom. 0 para nós. 6314, boa tarde, a linha decola pista no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. A linha decola pista no 0, chama 6314. Salvador 206, boa tarde, acho a minha identificação, voo direto Duna, deixa para 3 mil pés com a vítima 012. Direto Duna para 3 mil pés, identificou a Zupa 206. Já 3207 no 2, pushback acionamento. 3207 aguarde, posição 2. Aguarde. Obrigado, seu voto. Tarde, voo 869, sempre com ação bravo. Voo 869,